TAM 3896, completo tirando procedimento, chame torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, 16. Gente, mantém o ponto espera no zero, tá, o gol 1973. Mantém o ponto espera, gol 1973. Boa noite, TAM 386, final 10. TAM 38 no meio, ajuste no zero, 1-7, autorizado pouso, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 09 nós. Pouso no zero, 38 no meio. Argentina 1901 2000 feet, Canadian 1016, clear, LS X-ray, runway 10 past 7. Argentina 1901 clear, LS X-ray, runway 10 past 7. Argentina 1901. Gol 1973, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, gol 1973. TAM 38 no meio, sala de 30, libera a direita, prossegue, táxi Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette 0238 no meio. Voo 1173 autorizado a decolagem, pistona 0, vento no meio 0 grau, 08 nós. Autorizando a decolagem, pistona 0, para o voo 1173. O 1173 decolado 33, tira o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, Golão, 1173. Controle Salvador, bom dia, Golão, 1173. Gol 1173, bom dia. Contato Havana, decolagem via saída São Paulo, sube e mantém nível de voo 360. Via São Paulo, sobe 360, gol 1173. Quando possível, vá na proa de Motiva. Gente, a voz de coordenação com o Centro Recife, autorizado inicialmente Leda. Inicialmente Leda, obrigado, gol 1173. Tira 1910, complete final, Salvador Tower 1185. Hello, Tower 1185, good agent, lady. Hello, Tower Argentina 1910, good morning, final, I need the exercise. Argentina 1910, QNH 1017, clear to land. Only 10, wind 162 degrees, 10 knots. Sudan runway 10, Argentina 1910. 1919-10, the ground at 38, right turn, approved to taxi via Alpha, Juliet, gate 11, Minneapolis. Gol no 173, autorizar direto o Guinave. Direto o Guinave, gol no 173. Uno 173, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 251, 1173. Go ahead, Valentino 1910. Okay, thank you. Salvador, bom dia, gol. Olá, 561. Uno 561, bom dia. Prepare-se, um voo Uno, trânsito São Dóquilo, aguardando cópia. Cópia? Tambo Uno, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar. Tambo Uno, trânsito São Dóquilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Obrigado. 361, pronto cópia? Afirmo, francesa. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 1-0, curva direita. Saída Tango 1, Leda, transição Dóquio. Via Pesulo 44. Seguro, até November 857, Moço. Controle Salvador Opera, 120.8, aciona 5473, transponder. Aprovado, 360, Galeão. Tango 1, Leda, Dóquio. Via Pesulo 44, seguro. Boa na 561, o cotejamento está correto, pronto para o feedback de saneamento. Salvador Gol no 5000, parou. Puxa bem a cancela, né? Tá no 8. Gol no 561, autorizado para o estiver de saneamento, já plantar o táxi. A porta táxi, gol no 5000. Então, esse vento intermitente a transmissão, eu copiei 3,25 de autonomia somente para o táxi no 561. Poderia confirmar se é 3,25 POB e alternativa? 3,25, Campinas, confirma o POB, por gentileza. 097, é isso? 097, com certeza. Obrigado, senhor. Táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, TNH 1016. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no zero, quando 561. Via parte autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 90 graus com 099. Alinha da bola 10, vou no 561. Salvador, bom dia. Que é o Oscar November Kilo, da Avianca? Oscar November Kilo, Avianca, pra cima. Oscar November Kilo, da Avianca, pra cima. Vento agora 200 graus, 099. 561, decolado 010601, chame agora o controle de Salvador, na frequência 120 decimal 8, chame. Bom, bom. Quanto que tá na vendo aquilo? 208, boa, nós temos ela agora. Oscar November Kilo, prossiga para o Sala Salvador. Comeu 1 agora, tá boa. Comeu 1, contato radar, via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Tá voando 360, 61. Oscar November Kilo, é a Torre Salvador. Solicitando rebote na ponte 6 para a ponte 4. Firme então, Oscar November Kilo está no pátio principal, portão 612, que é reboque até o pátio principal, portão 04, é isso? Oscar November Kilo é a Torre Salvador. Salvador, bom dia, boa noite, o nono solicita Porto Alegre, tem sua informação brava. Oito, uno, uno, bom dia, informação bravo, confere. Porto Alegre, eu tenho agora nível de voo 340 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Atento. 1811, autorizada para Sierra Bravo, Papa Alfa, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto Nitibu, pista em uso 10. Aciona 5476, frequência do controle Salvador, 120.8, com 1811. Autorizado Porto Alegre, nível de voo 340 via rota do plano de voo, saída Arbor 1, após Elefa, Nitibu. Decola da 10, transponda 5476, controle 1208, voo 1811. Correto, corrigimento, voo 1811, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. autorização para reboque na posição 6, Oscar November Kilo, para a posição 4. Oscar November Kilo, confirme como recebe a Torre Salvador. Agora estou recebendo 5.5. É o Oscar November Kilo, então por gentileza confirme portão 612, pátio principal, para reboque até o portão 4 do pátio principal, é isso? Positivo. Apressado, chame ao término Oscar November Kilo. Ok. 2 Gol 8 Nono para o posicionamento com 7. Aprovado, chame táxi, Gol 8 Nono. Obrigado, boa Torres Salvador, que é o Alfa Canalema Kilo, a Bianca, informando o terno de reboque. Obrigado, Oscar November Kilo, obrigado, bom dia. Para o táxi com 62, 5 horas e 25, alternado, pós-graduação. No táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera pistão 0, que negar 1-0 no meia. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pistão 0. Poderia somente confirmar o quadragrama de Foz do Iguaçu? Sierra Bravo, nosso pátio com autorizado táxi via pátio, Índia, da ponte de espera da 1-0, informação, 1016, boa noite. Obrigado, senhor, direto. E Guarulhos, eu tenho 360 aprovado agora. Pronto para cópia? Pronto, cópia, o 1961. 1 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para os alunos 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 1-0. Controle Salvador opera em 1-20.8, aciona 5501 no gol 1161. Autorizado para Guarulhos, 3620, e a pessoa do 1-0 até Tango Bravo Eco, perfil da Sanvo 1, transição Motiva, decola da 1-0, controle 1-20.8, 5501, transição de gol 1-1-1. Reto cotejamento, gol 1-1-1, porta 1-0, chame pronto para o pushback encerramento. Chamaremos, gol 1-1-1. Próximo ponto de espera no 0, pronto, no 8-9. 8-1-1, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 1-80 graus com 1-1-9. Tem autorizado a decolagem 1-0, gol 8-1-1. Salvador, está 3601, precisa de autorização, como é? 3601, bom dia. Informação em curso é a Bravo. Guarde um minuto, eu tinha o seu plano cancelado aqui na minha tela, eu vou checar a LBT dele e a validade do mesmo, senhor. Ok, repetitivo, tá? 0631, qual for. Obrigado. Decolado aos 22, chame agora o controle em Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, bom dia, bom noite, bom Salvador, please, 1911, 1 1 3 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Confirm if you're going to copy 400 of your preferred flight level 380. 4700. Right, your number 244, copy. Prepared the departure Sunvol 1, then Dockloo transition, and stand by for your copy 1911, your number 2. 400, Sunvol 1, departure the Dockloo 1992. Docu transition is correct, number 1 is correct, and your number 2 for copy, just a second. 7-2, copy, 1-9-1. 3601, pronto para cópia. 3601, possível. 3601, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1. Transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5503, frequência do controle Salvador em 120.8-3601. Autorizado conforme nível 360, nota do plano, Sanvo 1 Motiva, aciona 5503, controle 1208-3601. 3601, negativo, Sanvo 1 Motiva, saída Sanvo 1 Transição Motiva. Sanvo 1 Transição Motiva. Reto, cotejamento, está 3601, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Informar. Union 19er 11, are you ready to copy? Continue 19er 11, you're clear to Sierra Alpha Echo Zulu, Ezeiza, via flight plan route, flight level 400. Sunvo 1, departure, then Dockloo transition, Delta Oscar Kilo Lima uniform transition, runway news 10, 5471 is the squawk, approach control 120.8, Argentina 19er 11, right back. Clear to Sierra Alpha, Echo 2, runway 10, squawk 5471, and after departure, contact 1 0 1 9 1 1. Period X correct, Argentina 1911, on stand 11, call me ready for push and start. Ready for push back to Argentina 1911. I didn't copy that, confirm. Are you now ready?